que a paz de Jesus esteja com todos. O tema hoje, propriamente, não vai ser um histórico do cristianismo, mas é uma reflexão, um aprofundar de ideias sobre a importância que nós temos de todos aqueles que em algum momento, e em algum momento da história do pensamento religioso no mundo ocidental, contribuíram para que nós chegássemos até onde nós estamos e quais são as possibilidades que existem para o futuro. Nós temos muito claro dentro da doutrina espírita qual é o papel de Jesus, né? Jesus é um ser que nós aqui na Terra temos ainda uma dificuldade muito grande em interpretar as palavras, os atos, principalmente porque as fontes históricas que existem sobre ele são discutíveis em muitos aspectos, porque há passagens que muitas vezes são contraditórias. Quando Jesus usa certas expressões, porque nós acabamos não tendo um registro fiel de tudo aquilo que se passou naquele momento para ele dizer o que é atribuído a ele. Mas nós temos, pela doutrina espírita, e isso bem explicado pelos espíritos, uma ideia clara sobre Jesus, que é qual? Um ser extremamente evoluído, uma evolução que não se deu nesse planeta, que deu no mundo que nós desconhecemos, que nós não sabemos absolutamente de nada, né? Mas nós sabemos que quando ele nasce aqui no nosso planeta, como todos os homens, todas as mulheres nasceram, porque as leis divinas são perfeitas, são maravilhosas, não há por que transgredir. A ideia de Jesus ser uma nascimento especial, ela decorreu de uma dificuldade da humanidade em entender que a via da reprodução sexual é algo natural, não é algo pecaminoso, maléfico. Mas nós sabemos então que Jesus, ele, apesar de ter um corpo, ter nascido como todas as pessoas nascem, ele era um ser especial porque o seu espírito era diferente daquele que estava habitando aqui na Terra. Mas não diferente porque ele fosse um ser privilegiado na criação divina. A sua excepcionalidade, o seu ser era diferente por quê? Porque a sua evolução já tinha ocorrido. Ele já tinha passado por uma aprendizagem antes da formação do nosso mundo. Dizem os estudiosos que o nosso planeta tem em torno de 4 bilhões de anos. Jesus já tinha alcançado o estado de espírito puro, que é o mais alto grau da evolução, segundo a escala espírita. Ele já tinha alcançado esse estado quando o nosso planeta iniciou sua formação. Então, daí dá para a gente poder avaliar um pouco a dificuldade que nós temos em resgatar aquele ser ímpar, aquele ser sem igual, mas não que fosse privilegiado. Porque, na verdade, Jesus veio nos mostrar exatamente que nós poderíamos um dia ser como ele é. Por isso que ele disse em algumas passagens, e essas nós podemos confiar, porque não são esclarecidas pelas instruções dos Espíritos, que nós poderíamos fazer coisas como ele fazia. Nós poderíamos um dia atingir aquele estágio. Nós poderíamos ter uma fé como ele tinha, inabalável, capaz de mover montanhas. Jesus fez afirmações sobre a natureza humana que hoje ainda é difícil acreditar nisso. Porque nós vemos tanta maldade, tanta imperfeição, tanta rusticidade na alma humana ainda, e às vezes até nas pessoas que nós consideramos melhores, nós ainda vamos encontrar traços da imperfeição ainda. Então, como compatibilizar isso, né? Uma expressão que Jesus usou em certa ocasião, vós sois Deus, como compatibilizar isso com a essência humana atual? Aqueles que estudam literalmente as passagens evangélicas vão dizer que Jesus estava se referindo exclusivamente aos discípulos. Mas nós sabemos que os ensinamentos de Jesus não era apenas para os seus discípulos diretos. Por quê? Porque não fazia sentido ele dizer depois: vai e pregue todas essas coisas, leve todas essas coisas a todos os povos. Não faria sentido Jesus dizer coisas especialmente para algumas pessoas que não fossem aplicadas para outras. Embora possamos ter os evangelhos, passagens que dizem respeito àqueles que estão ali envolvidos. Mas, quando Jesus dá essa determinação, ide e pregai tudo isso sobre os ensinos, levai essa mensagem, tanto é o evangelho, traduzido no grego, nós vamos interpretar então como sendo o que é a boa nova, né? A mensagem nova. Jesus dá uma recomendação e os discípulos a cumprem. Eles levam o evangelho para as pessoas. E os discípulos, como muitas vezes a gente tende a pensar, que eles eram criaturas também excepcionais, não eram. Eram pessoas que iam preparadas, em condições de executar a tarefa, mas traziam também os seus impedimentos, suas dificuldades, traziam ali também as suas dúvidas, as suas dificuldades em compreender. Por quê? Porque eles eram espíritos em evolução nesse plano de tratamento. E eles não tinham atingido o estado total naquele momento que Jesus lhes transmitiu. Tanto é que nós vamos encontrar em todos eles algum traço ainda das imperfeições humanas. Mas isso seria diferente uma obra educativa como a de Jesus, ele escolher apenas aqueles dois privilegiados. Porque senão ele teria ali claramente a ideia para os outros que viessem depois, que seria impossível alcançar ele. Porque ele sendo já perfeito, é fácil ele cumprir aquilo. Os seus seguidores imediatos também sendo perfeitos, seria fácil. Mas não poderia ser. Ele tinha que mostrar que o espírito humano pode muitas realizações. Que ele pode, com esforço, com luta, com trabalho, com dedicação, o espírito humano pode alcançar grandes realizações. Que nem sempre serão aquelas que mover com o poder do pensamento as montanhas. Nem sempre serão aquelas realizações poder criar uma base sólida para caminhar sobre as águas, como Jesus fez e demonstrou aos seus discípulos. Mas o poder de mente, de pensamento que Jesus trazia e vinha esclarecer, era algo que estava passível de ser ali alcançado, podia ser adquirido por todos aqueles que realmente vivessem as suas mensagens, os seus ensinamentos. Era o poder da transformação individual. E isso os discípulos comprovaram bem, porque nós vamos encontrar neles todos essa marca de alguém que superou suas próprias limitações, porque compreenderam que existia um ideal maior de vida, que existia algo além daquela vida pequena, mesquinha que eles viviam ali. Que existia algo que até então ninguém anunciara com voz tão alta como ele, Jesus, anunciava. É importante a gente fazer essa indicação agora, essa afirmação, que Jesus, ele foi o primeiro a falar de amor, de fraternidade, de valores que hoje em dia nós entendemos que são adequados e corretos para a sociedade. Hoje em dia as leis se conhecem isso como princípios válidos para a vida da sociedade, mas ele é o primeiro a se expor e a anunciar isso. Já existiam pessoas que pensavam que as relações entre os homens deveriam ser diferentes. Já existiam pessoas que não achavam correto o suplício, o martírio dos servos, a morte dos vencidos da guerra. Já existiam pessoas que pensavam assim. Mas Jesus é o que coloca-se ali, anunciando publicamente uma sociedade extremamente autoritária, uma sociedade extremamente cruel, uma sociedade extremamente interessada apenas em coisas materiais. É ele que afirma primeiro os valores humanos e dá ali a sua vida em sacrifício, não para pagar um pseudo pecado que o primeiro casal mitológico que dá origem à humanidade seria criado. Mas o seu sacrifício é vir do mundo onde já existiam todas aquelas idealizações que ele apresentava para a humanidade, vir de uma região do universo onde existe essa fraternidade absoluta e afirmar aqui, onde existiam tantas forças contrárias a essa afirmação, afirmar sim que aqui poderia ser o reino da paz, do amor, da harmonia. E é esse o grande sacrifício que ele realiza pela humanidade, de abandonar esse mundo da paz absoluta, da integração plena com Deus, e vir ao mundo onde os seres ainda se debatiam por questões tão profundas. Ainda se debatiam por sofrimentos ali, um criando sofrimento do outro, naquela busca desenfreada de poder e posse. E Jesus então afirma isso de uma maneira que convence aqueles que o servem. Por quê? Ele falava daquilo que ele viveu, daquilo que ele sentia. Ele transmitia através das suas palavras um poder que aqueles que presenciaram essas palavras, que ouviram aquelas vibrações sonoras que Jesus pronunciava, sentiam no íntimo ali uma renovação muito grande. Porque junto vinha a afirmação, a convicção daquilo que ele realmente sabia. e essa convicção traduzida numa vibração poderosa criava nessas pessoas uma vivência, uma disposição a seguir, a praticar aquilo que ele ensinava. E os discípulos aprenderam que aquilo que eles queriam ensinar se referia sempre do coração. Ele se desprende ali da sua emoção, daquilo que eles acreditavam profundamente. E eles aprenderam a crer nessa convivência tão pouca com Jesus, em torno de 3 anos, mas eles conseguiram, então, assimilar aqueles princípios, e quando levaram essas pregações, eles conseguiam também demonstrar para as pessoas que aqueles princípios eram válidos, porque eles sentiam aquilo ardentemente. E a mensagem cristã, ela conseguiu vencer o século, não como alguns historiadores pensam atualmente, que foi a custa do poder dos conchavos entre os bispos de Roma no século IV e o Império Romano. Na verdade, a mensagem cristã verdadeira, ela atravessou esses séculos, atravessou a Idade Média, né? Atravessou um período no mundo ocidental de tanto obscurantismo, de tanta ignorância, de tanta maldade. Ela conseguiu atravessar porque a mensagem do Evangelho, ela falava de princípios que mais tarde a humanidade buscaria por outros meios, através de revoluções, através da tentativa de impor ali uma sociedade mais justa, mas que essas ideias se fariam por quê? Porque quando o espírito humano, ele se acerta, ele se apropria desses princípios que estão contidos no Evangelho, não as dimensões humanas que ficaram adesivas a ele, mas se apropria ao espírito da letra do Evangelho e realmente entende profundamente o que Jesus disse, essas pessoas são capazes de irradiar no seu mundo pessoal esses valores. E elas acabam atraindo outras pessoas que procuram entender como é possível alguém, no mundo ainda marcado pelo sofrimento, pela luta, por tantas injustiças, alguém ainda acreditar nesses valores. Então isso nos mostra esse princípio do exemplo, da vivência, que aqueles que têm em torno de alguma ideia precisam exercer para que essa ideia se cumpra, para que essa ideia tenha êxito no mundo. Nós todos aguardamos um mundo melhor. É uma aspiração humana muito séria. Viver num mundo onde haja paz, onde haja harmonia. Alguns idealizam essa harmonia por causa da força, da luta, em posições. Por isso que existiram regimes extremamente cruéis, ditatoriais, que puseram nomes e não triunfaram. De uma certa forma, que as pessoas imaginavam a possibilidade de alcançar um mundo mais harmônico, que pudesse e que permitisse a gente romper com a nossa primitividade, com a nossa ancestralidade em nós. Mas não conseguiram por quê? Porque nós não podemos transformar a natureza ainda violenta e brutal do homem, de uma certa forma quase todos nós carregamos, fazendo parte do nosso instinto ainda de sobrevivência, e que hoje nós ainda não aprendemos a lidar, a dominar esse potencial primitivo que trazemos, mas que nós necessitamos superá-lo, necessitamos colocá-lo dentro dos limites do que ainda é necessário a uma vida no mundo material. Um dia estaremos totalmente livres dessa imposição do instinto, mas por hora ainda necessitamos dele para a nossa sobrevivência no mundo material. Mas precisamos ir gradativamente saindo dessa fase e transitando dessa primitividade para uma elevação maior. E para alcançar isso, nós ainda necessitamos de exemplos daqueles que, ao anunciar o Evangelho, o façam de maneira que não seja apenas pelo intelecto, mas seja com aquela mesma vibração, com aquele mesmo exemplo, como ocorreu nos tempos apostólicos, como ocorreu no tempo em que os discípulos anunciavam aqueles princípios que aprenderam por Jesus. É assim que nós alcançaremos esse mundo idealizado, esse mundo tão desejado, que muitos consideram um sonho utópico. Acreditam que sempre vão necessitar de leis, de imposições sociais, para garantir a harmonia do conjunto. Mas nós sabemos que todas as leis, elas só são respeitadas enquanto o indivíduo teme a imposição que essas leis estabelecem. Elas são respeitadas ainda porque as pessoas têm medo das consequências. Assim que surge uma brecha, as pessoas se corrompem e acabam fingindo essas leis. Então não será apenas por leis que nós vamos mudar a humanidade. A mudança se dará individualmente. A mudança se dará onde? Quando as pessoas estiverem vivenciando esses princípios que foram anunciados pelo Cristo e por seus seguidores. Aí teremos um mundo diferente. Quando esse código de fraternidade, de amor, de perdão, de compreensão estiver no interior das pessoas, é que nós teremos esse mundo tão sonhado. Teremos essa visão utópica, esse mundo onde há harmonia e paz. Não necessitaremos de leis, não necessitaremos de muitas leis. O que nós teremos será o quê? Nós teremos pouquíssimas leis. Leis humanas, leis que a sociedade estipula. Na verdade, as pessoas irão contribuir para essa harmonia mundial a partir do seu interior, a partir dos seus sentimentos, a partir daquilo que elas realmente acreditam. Mas isso vai levar um tempo que nós não conseguimos nem mensurar. Em muitos meios se divulgou a ideia, a possibilidade de que o terceiro milênio já traria esse mundo renovado. E aí surgiram expressões como civilização do terceiro milênio, de um mundo diferente, de um mundo transformado, e nós vivemos o terceiro milênio. Estamos aí decorridos 10 anos desse terceiro milênio da era cristã. E o mundo ainda é, em muitos momentos, parecido e muito igual como era 2000 anos atrás. Um Estado forte, poderoso, se julga no direito de ir e fazer outro, dominar, julgar, matar e assassinar pessoas. Todo mundo acha isso bacana, porque afinal de contas lá mora um terrorista. Não importa se crianças também estão morrendo. A sociedade criou organizações para tentar regularizar a atividade dos países. Os próprios países que cediam essas instituições desrespeitam o que essas instituições estabelecem. A ONU deu a resolução contrária à invasão do Iraque. Os Estados Unidos que cediam a ONU invadiu o país assim mesmo. E se a gente for enumerar todos esses eventos, a gente vai perceber que não são as leis que realmente vão mudar a humanidade. Vai ser o quê? Uma renovação do sentimento mesmo. É uma transformação do que o homem sente, do que o homem vivencia no seu dia a dia. Por isso que a obra de renovação da humanidade, ela é tão longa, ela é tão trabalhosa. É por isso que ela não se iniciou no momento em que Jesus anunciou publicamente o Evangelho. Ela começou milhares de anos antes, quando nós mal saíamos da animalidade e já encaminhávamos para a humanidade. Inicia-se ali. O homem, nessa longa trajetória, né, que alguns estudiosos colocam em torno de 100 mil anos, início da nossa espécie, ele vem a muito custo, a muito sofrimento, aprendendo esses valores. Quando Jesus veio e anunciou a Boa Nova, trouxe novas informações sobre a essência humana e provou a imortalidade da alma ao aparecer como espírito para os seus discípulos após a sua morte, a humanidade já apresentava indivíduos em condições de entender essa mensagem. Indivíduos que já eram sensíveis. E é assim. As revelações elas vêm ocorrendo ao longo da nossa história, vêm aparecendo, então, novas ideias, novas informações, à medida que vamos nos tornando aptos, capazes de entender essas revelações. Foi por isso que uma explicação melhor sobre a nossa realidade espiritual só foi possível no século XIX. Passaram, então, 19 séculos da mensagem cristã, é que pôde vir explicações mais detalhadas, mais minuciosas, da realidade espiritual do homem. E o quanto ainda temos que aprender, quantas revelações nós temos ainda pela frente? O quanto que ainda temos que aprender? Só que as revelações só vêm quando há indivíduos aptos a suportá-las, a compreendê-las. Indivíduos que já vivenciaram essas lições passadas. Indivíduos que já incorporaram esses valores em si. Aí vêm novas revelações. Então nós que hoje ainda não conseguimos ainda colocar o Evangelho em nossas vidas, não conseguimos colocar os ensinamentos espirituais que os espíritos da codificação trouxeram ainda em nossas vidas. Não conseguimos adotar aqueles princípios mais novos que surgem em todas as correntes religiosas, em todos os tempos. Não conseguimos ainda colocar isso no nosso interior. É sinal que nós temos uma tarefa ainda muito grande para realizar. E isso, nós não devemos também nos frustrar, não devemos nos sentir derrotados por ainda não termos essa realização. Porque a espiritualidade e Jesus, que a encabeça, que a direciona, compreende essa nossa dificuldade ainda. Porque sabe que nenhuma árvore dá fruto antes do tempo. Assim nós somos também. Nós não conseguimos dar resultado antes do tempo próprio, do nosso amadurecimento e do nosso crescimento espiritual. Por isso que não podemos nos desanimar. Às vezes nós ouvimos frequentemente nos dizendo, né, que nós, apesar de tudo que acreditamos e defendemos e pregamos, ainda não conseguimos, não estamos à altura desses princípios. E realmente temos que nos curvar humildemente às pessoas que nos apresentam essas ideias, essas advertências, e realmente reconhecer que ainda estamos muito longe desse ideal. Podemos nos ver como os últimos dos seguidores de Jesus, os mais insignificantes e os menores. Mas nem por isso nós vamos abandonar essa grande marcha evolutiva. Nem por isso, por só conseguirmos ainda, temos no nosso plano mental esses ideais, mas no plano prático ainda não temos, não é por isso que nós vamos desistir. Nós vamos continuar lutando, sofrendo, nos esforçando tremendamente para alcançar esses princípios. Para aqueles que se enfiam na doutrina e descobrem essas ideias, é tudo muito fascinante. A perspectiva de um mundo melhor, a perspectiva de nos tornarmos melhores, de sermos criaturas mais felizes, é algo que muitas vezes nos impressiona, nos faz ficarmos ali embevecidos com essa possibilidade. Quando conhecemos principalmente aquelas pessoas raríssimas que vivem entre esses princípios. E nós queremos ser igual, queremos atingir aquele estágio. Mas aí a vida, as nossas lutas, o tempo vai mostrando que nós temos uma obra ainda muito grande a realizar em nós mesmos. E aí muitos se decepcionam e se consideram ainda indignos, até de ostentar o título de espírita, até de dizer que aceitam esses princípios. Quando na verdade, ser espírita é essa tentativa, é esse esforço, é essa busca insistente em atingir esses princípios e esses objetivos. Está certo que Kardec, numa das suas obras, disse que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Mas isso é num plano muito idealizado. É algo que nós não podemos ter a pretensão ainda, né, de já nos tornarmos criaturas renovadas após poucas experiências, após pouco contato com o conhecimento espiritual. Na verdade, há necessidade de uma vida inteira para a vivência desses princípios, há necessidade de uma vivência desses princípios depois dessa vida e na outra vida, e assim vai por muito tempo. Essas figuras respeitáveis que nós temos na doutrina espírita, figuras de citar, demonstrar essa vivência plena desses princípios, e só de ouvirmos as suas pregações, as suas palavras, nos transmite essa confiança e poder, são pessoas que se esforçaram muito e que muitas vezes essa elaboração disso que eles são já se deu em outras épocas. Já tinha se dado em outras encarnações, em outros meios, durante uma aprendizagem muito longa. Já tinham percebido, ainda que intuitivamente, a essência do Evangelho de Jesus. E já tinham então se esforçado nesse sentido. Por isso que hoje, diante ainda do mundo tão difícil, diante das nossas próprias dificuldades, nós não podemos nos deter. Porque a renovação do mundo, ela só se dará à medida que os homens se renovarem. Quando nós nos retiramos dessa tarefa, dessa tentativa de renovação, nós estamos adiando a realização do mundo melhor. Porque o mundo pleno de paz nos facilitará quando todas as pessoas estiverem harmonizadas, pacificadas, estiverem tranquilas com a vida. Isso não significa que vai desaparecer toda a dor e todo o sofrimento. Ainda teremos muitas lutas pela frente, mas teremos harmonia interior dentro de nós. Teremos essa paz íntima que vai nos dar a força de superar facilmente esses obstáculos que o mundo ainda vai nos oferecer. Por isso que a expectativa de um novo mundo, ela passa necessariamente pela reflexão do que nós podemos ser, daquilo que nós podemos fazer. E nós não temos que nos preocupar que somos somente nós, no mundo aí, de bilhões de pessoas, que vamos estar com essa força. Porque a lei divina, ela possui possibilidade de deslocamento dos espíritos que não se ajustam à harmonia geral do mundo. Ela possui essa disposição de transferir para outros mundos aqueles espíritos que não estão harmonizados com a evolução geral do planeta. E aqueles que se superam recebem a possibilidade de habitar no mundo superior, como ocorreu com o Bezerra de Menezes, que recebeu a possibilidade, sim, de estagiar no mundo de paz, de harmonia, de alcançar um estado de plenitude maior. Mas por opção dele, ele preferiu permanecer ligado ao nosso planeta. Ele preferiu permanecer ligado àqueles encarnados que são tão necessitados ainda da sua assistência. Então nós vemos que existe essa possibilidade, mesmo que pelo esforço individual, nós possamos superar aí a média geral e alcançarmos mais paz, mais harmonia, alcançarmos um estado melhor. Certamente, não importa se vamos para outro mundo ou permanecer aqui, de alguma forma nós estaremos contribuindo para essa melhoria geral do mundo. O que nós não podemos fazer é alegar imperfeição, incompatibilidade com esses princípios, porque muitos acham tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Todo mundo acha que é tudo muito legal. Mas quando nós passamos para a nossa vida prática, nós dizemos, eu não consigo, eu não posso. E não é assim. Na realidade, todos aqueles que ouviram os anúncios do Evangelho naquele tempo eram capazes de compreender e vivenciar. Todos que ouviram as instruções dos Espíritos e as entenderam, as compreenderam, sentiram que ali havia um convite especial para uma nova vida, para uma nova dimensão do ser, são indivíduos capazes dessa realização. Não instantaneamente, mas à custa do trabalho e do esforço. Então, aqueles que anunciam o Evangelho, aqueles que anunciam essas renovações do mundo, são todos aqueles que se esforçam no sentido de se melhorarem, se esforçam no sentido de se tornarem criaturas melhores na convivência com os outros. E nem sempre significará as concessões indefinidas constantes, nem sempre significará a submissão permanente. Muitas vezes, aqueles que estarão cumprindo o Evangelho dirão coisas difíceis, coisas duras para os outros ouvirem. Muitas vezes, aqueles que anunciam o Evangelho terão sim que agir de uma maneira um pouco mais enérgica, mas sempre farão de maneira amorosa, sempre farão motivados. Não com o intuito, não com o desejo ali de prejudicar, de humilhar aqueles que os ouvem, mas sempre o farão no sentido de ajudar a elevar, no sentido de orientar. E sempre de maneira amorosa, sempre de maneira que o outro não será capaz de perceber, naquele momento ou futuramente, que aquelas advertências eram justas. Porque durante muito tempo se pregou a ideia de que aquele que está se iluminando, aquele que está crescendo espiritualmente, vai ser sempre aquela criatura extremamente meiga, extremamente suave, mas isso é a individualidade de cada um que determina. Há espíritos que sinceramente se expressam assim e são assim. Mas nós não podemos querer revestir essa máscara, revestir essa postura, né, para dizer que estamos nos iluminando. Isso se dará naturalmente se for da nossa característica espiritual. Nós poderemos ainda conservar durante muito tempo, às vezes até o aspecto da rudeza, mas o que importa realmente é a nossa essência e a nossa intenção. E aí nós vamos burilando, nós vamos modificando essas características. Por isso que a renovação ela não se dá por aparência. Por isso que a nossa renovação pessoal ela não se dará por uma máscara que vamos colocar e dizer que somos bonzinhos. Ela vai se dar por um estado de alma pacificado, tranquilo, sereno diante da vida, confiante nas realizações. Assim se dará a nossa renovação. Assim nós vamos senti-la. Quando nós nos sentimos seguros diante do sofrimento, diante das dificuldades, não que vamos ser insensíveis à dor, mas teremos confiança de atravessar momentos difíceis, sem nos desesperarmos, sem nos blasfemarmos, sem nos voltarmos contra Deus, aí estaremos demonstrando as nossas conquistas espirituais. Porque há muitas pessoas que falam coisas maravilhosas de espiritualidade, mas quando vem o sofrimento, elas desacreditam de tudo. Elas acham que foram abandonadas, esquecidas. Aquele que realmente se transformou diante do conhecimento, se apossou desse conhecimento e se tornou uma pessoa diferente, esse passa por dificuldades, sofre, chora, mas em nenhum momento ele vem à dúvida. ele confia plenamente que a assistência virá. Ele sabe que depois, no amanhã, novas oportunidades, novos momentos para ele resgatar sua felicidade lhe terá. Então, por isso que não adianta vestirmos aparências, máscaras, de que nos renovamos. O importante é o que se passa no nosso mundo íntimo. Porque a aparência denota sempre a nossa preocupação com o mundo material, com as pessoas que nos servem. Enquanto que o nosso mundo íntimo, a preocupação real com ele vai denotar a nossa preocupação com aquilo que realmente precisa mudar, que é o nosso mundo íntimo, que é esse conjunto de sentimentos, de ideias que ainda carregamos. Então, nós daremos conta individualmente da nossa evolução apenas perante a nossa consciência que representa o poder divino em nós. Nós daremos conta do que nós somos, do que estamos fazendo no mundo, perante a nossa consciência, aquilo que nós já conseguimos ou não fazer. Por isso que aquele que erra, aquele que ainda tropeça, mas que deseja acertar, não deve se considerar um derrotado. Não deve se considerar alguém que está à margem da evolução. Porque o processo evolutivo, ele é de muitos tropeços, é de muitos enganos, é de muitas tentativas de acertar e não conseguir. Porque nós só vamos aprendendo a respeito de acertar realmente à medida que nos esforçamos e tentamos. Por isso que os espíritos são tão tolerantes conosco. Por isso que eles admitem até criaturas extremamente imperfeitas anunciando a mensagem do Evangelho. Não pensem vocês que das pessoas que pregam essas ideias que nós trazemos aqui já são criaturas renovadas, criaturas totalmente iluminadas. Raros são assim. Mas eles são os espíritos que ainda estão lutando e se esforçando muito para trazer essa mensagem. Mas já são os seres que ainda lutam e não aprenderam todas as coisas ainda. Talvez no plano conceitual, mas na vivência ainda falta muito. Se fossem querer só criaturas iluminadas trazendo as mensagens do Evangelho, talvez não teríamos lugar no mundo para ouvir essa pessoa. Porque seria um para milhões de pessoas. Então nós temos que compreender isso. Não podemos ter expectativas muito grandes das pessoas, mesmo que elas aparentem ser o que elas aparentam. Nós temos que ter expectativas na mensagem que nós acreditamos e não nas pessoas. E quando nós começamos a estudar a vida de todas as pessoas, de todos os religiosos, de todas as religiões, de todas as épocas, nós vamos ver que ao lado de ideias tão iluminadas, você tem ali, às vezes, atitudes tão mesquinhas, tão pequenas. E aí você procura entender como é possível isso. Né? Da mesma fonte, emana aquilo que é o velho e aquilo que é o mais desprezível. Como que pode ser essa contradição? Porque o espírito em evolução, ele tem essa característica. Ele é capaz de demonstrar um potencial muito grande em algo, e em outro setor da sua vida ainda ser tão pequeno, ser tão limitado. Porque nós podemos imaginar que a nossa evolução não se dá numa única linha reta que parte do início do ponto inicial e vai até o infinito. Na verdade, a nossa evolução, ela é como o foco da luz que se irradia em múltiplas direções, em milhares de direções. Em algumas, ao longo das evoluções, das eras, nós vamos conseguindo intensificar as nossas conquistas ali. Em outras, o nosso facho de luz ainda é muito pequeno. Ainda é muito incipiente. Mas nem por isso significa que a nossa possibilidade de evolução está detida. Nós vamos então, finalizando, pedindo a Jesus que nos ajude a refletir nessas ideias, que possamos, naquilo que não foi possível, fechar ou realmente dar o encaminhamento adequado, a gente possa encontrar a inspiração ali nos iluminando e nos trazendo entendimento. Obrigado, Pai.